Yeah, os ZY, caçadores de harmonia, Eric Pitt. A voz que vem do céu faz tremer o chão. Quem tá feliz com Cristo vai levante as mãos. Sinta a unção de Deus te envolver. Hoje um milagre vai acontecer. A voz que vem do céu faz tremer o chão. Quem tá feliz com Cristo vai levante as mãos. Sinta a unção de Deus te envolver. Hoje um milagre vai acontecer. Prepare-se, pois nesse exato momento você será transformado. Feito metal sem forma que será forjado. Deixe tudo de lado, esqueça o que aconteceu. Pois os pecados do passado já não são problemas. Esse ser é verdadeiro, você foi comprado pelo sangue do cordeiro. Nova criatura, nova estrutura, fim do pesadelo. Pois só não volte a cometer o mesmo erro, é cômico. Pois só os cães unidos me comendo pé. Morar matar, fica sonhando com o passado, é mal. A não ser que você queira ser estátua de sal. Tipo a mulher de Loki, desobedeceu a voz de Deus. Olhou pra trás e a salvação eterna ela perdeu. A voz que vem do céu faz tremer o chão. Quem tá feliz com Cristo vai levante as mãos. Sinta a unção de Deus te envolver. Hoje um milagre vai acontecer. A voz que vem do céu faz tremer o chão. Quem tá feliz com Cristo vai levante as mãos. Sinta a unção de Deus te envolver. Hoje um milagre vai acontecer. Prepare-se, pois nesse exato momento você será lapidado. Um diamante pronto para ser usado. Livre do velho homem, fazendo tudo novo. Livre do crime no ringue, o barato é louco. Ligado na rima, volta por cima é com arrependimento. Sai diabo, tá amarrado. Jogue o pecado no mar do esquecimento. Obstáculos são espetáculos. Está à sua volta, água que brota quando toca na venda da hoja. É parede sem porta que o Senhor vai abrir. Se o muro cair, é pra você reconstruir. Sua oração de unção com fé no céu tem que tocar pra esse céu se abrir. E o anjo descer se implorou pro Senhor, ele vai dar pra você. Ouvi aqui, peitei, usei CDH, isso daqui não é morte. A salvação está no ar, pregamos o evangelho. Vem com nós pra somar. O diabo só quer te cegar, te sudar e até te emudecer. Quer dizer pra você que você não vai vencer. Só te deixar derrotado, jogado, estourado. E sua família chorando, você no jornal policial. E sua história passando, morrendo e perecendo. Assim são muitos do gueto sem chance de arrependimento. Vale a pena lutar, Jesus só quer te curar. Pode pedir que ele dá, é só buscar e encontrar. Pode bater e abrir lá, que o seu milagre vai chegar. A voz que vem do céu faz tremer o chão. Quem tá feliz com Cristo vai levante as mãos. Sinta a unção de Deus te envolver. Hoje um milagre vai acontecer. A voz que vem do céu faz tremer o chão. Quem tá feliz com Cristo vai levante as mãos. Sinta a unção de Deus te envolver. Hoje um milagre vai acontecer. Yeah, Eric Pitt. Use CDH. O seu milagre vai chegar.